Namastê, queridos e queridas ouvintes, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos vocês. Sejam todos bem-vindos a mais essa edição do programa Lux Esotérica. Hoje uma edição especial, pois além de dar continuidade aos nossos estudos das tradições e ciências ocultas, nós estaremos comemorando no dia de hoje, aqui, o dia do Lótus Branco, pois hoje é dia 8 de maio, um dia especialmente dedicado à nossa querida Helena Petrovna Blavatsky, a grande fundadora do movimento teosófico, que faleceu em 8 de maio de 1891. Para me auxiliar aqui dentro dessa nossa jornada de hoje, está aqui comigo a teósofa Luciana Cristina Carvalho, que vai nos auxiliar aqui para fazermos o estudo na noite de hoje. E gostaria que a Luciana, então, nos desse sua boa noite. Boa noite a todos. É com grande satisfação e alegria que venho partilhar com os presentes esta data que realmente é extremamente especial para todo ocultista ou estudante de esoterismo. Muito obrigado, Luciana, pelas suas palavras iniciais e vamos começar falando um pouco sobre esse simbolismo, o simbolismo do Lótus Branco, que é o que dá nome aqui ao dia de hoje, o 8 de maio, que esse mês maravilhoso que já começou com a lua cheia do último sábado, dia 5 de maio, que foi realmente extremamente importante e trouxe realmente vibrações muito interessantes para toda a humanidade. E com certeza Helena Blavatsky tem todo o merecimento para receber esta homenagem. E por que o Lótus? O Lótus Branco, que é o símbolo desse dia que infelizmente Blavatsky deixou o nosso mundo, pois os teósofos têm esse costume de comemorar não o dia do nascimento dos seus grandes líderes, dos seus grandes luminares, mas sim o dia que eles deixaram essa terra, pois como diziam os egípcios, na verdade quando o ser humano desaparece aqui na Terra, ele nasce no plano espiritual. Era assim que eram comemorados a sabedoria. E a irmã Luciana agora vai nos dirigir algumas palavras sobre esse dia 8 de maio. Tenho um texto em minhas mãos, Dia do Lótus Branco, por Annie Besant. O dia 8 de maio é universalmente consagrado pelos teosofistas à recordação afetuosa dos trabalhadores da sociedade que já partiram para o além. O Dia do Lótus Branco é o nome que o presidente fundador lhe deu em ordem executiva, publicada na revista Teósofos em maio de 1892, para comemorar a morte de sua grande cofundadora, HPB, Blavatsky, ocorrida no ano anterior, embora ela não tivesse sugerido nenhuma particular forma de observância, tinha como altamente desejável que os membros se reunissem no aniversário de sua morte. É um fato interessante e significativo que, neste dia 8 de maio, por todo o mundo, homens e mulheres recordem aqueles que, tendo trabalhado na sociedade teosófica, mudaram seu lugar de trabalho, transferindo-se do plano físico para outros planos, porém encontrando-se ainda a trabalhar pelo mesmo movimento inspirador, pelo mesmo ideal. Bem, é um grande privilégio falar de HPB, pois é um... Pois não. É um... Quem é HPB? É um grande privilégio falar de Helena Blavatsky, pois é uma mulher inspiradora. E nós sabemos que o mês de maio é um mês assim que realmente é um mês inspirador às mulheres em todos os sentidos. Nós temos no próximo domingo o Dia das Mães, é um mês que é considerado o mês das noivas, e ocultamente também nós comemoramos o Festival de Vesak. Então realmente nós encontramos muitas coisas belas e bonitas no mês de maio. E no dia 8 de maio nós temos para os ocultistas uma data extremamente especial, pois comemoramos a grande ocultista que foi Helena Blavatsky. Sem dúvida nenhuma, deixou inspiração, deixou um conteúdo muito grande para aqueles que buscam a sabedoria divina. E esse trabalho, realmente, podemos falar, não tem preço. É um trabalho que é feito por alguém que está conectado com a sua alma, com a sua essência divina. O presente que ela dá a todos aqueles que buscam o conhecimento é realmente algo que a humanidade recebe e deve agradecer de coração, assim como foi falado, né? Ela não tinha interesse em deixar que as pessoas ou os membros da sociedade teosófica comemorassem, mas é muito interessante que o nosso planeta, de uma certa forma, que busca o ocultismo, que procura vivenciar esses conhecimentos ocultos, comemorem essa data. Assim como na lua cheia, todos aqueles que buscam a sabedoria interna, de uma certa forma, procuram se conectar ao Senhor Buda. E é um momento de gratidão. Um momento de gratidão, porque são esses seres, Helena Blavatsky e outros grandes teosofistas, grandes mestres, grandes seres, que auxiliam a humanidade a evoluir como um todo. É uma comemoração universal. Então ela vai fazer um relato, Anne Besant, do que ocorre no nosso planeta. Esta madrugada, de acordo com a nossa hora, em longínqua Birmânia, iniciou-se a celebração deste dia. Depois, além do oceano, na Índia, em Adyar, deve ter sido solenizado também este dia, a seguir, através do vasto continente da Índia. As solenidades se irão realizando com a característica que sempre acompanha tais recordações aqui. Isto é, milhares e milhares de pobres terão sido alimentados em nome de HPB, Helena Petrovna Blavatsky, e daqueles que trabalharam pela mesma causa que foi a sua. Assim, a celebração terá avançado até a Itália, a Alemanha, a Noruega, a Suécia, a Holanda, a Bélgica e a França, até chegar a nós, da Inglaterra. E daí, a poucas horas, irá até o continente americano, onde solenemente similares terão lugar, até que esse clamor tenha feito a volta ao mundo, até que na longínqua São Francisco e na Austrália a mesma memória haja sido invocada, expressa ali a mesma gratidão. É naturalmente impossível, a não ser por intermédio da palavra escrita, que trabalhadores de países demasiado distantes para se encontrarem face a face, se conhecerem pelo nome. Não aumentaria muito o vosso conhecimento mencionar muitos nomes de trabalhadores indianos. Eles não teriam significação para a vossa mente, embora o nome de Tukiran Tatya vos possas provavelmente recordar, por haver lido seu nome como editor da revista na Índia. Não importa, porém, que seus nomes não sejam conhecidos. Ou seja, o momento de celebração, de relembrar, de repensar os seus trabalhos escritos, é um momento assim que faz a gente questionar qual o significado da vida, qual o significado da evolução, o porquê de estarmos aqui. E Helena Petrovna Blavatsky, como ninguém, procurou trazer para o Ocidente, especialmente, um pouco desse conhecimento, aliás, muito, né? Muito desse conhecimento, todo esse conhecimento que hoje é trabalhado, desenvolvido, vem, ela deixou uma semente, ela plantou uma semente. E nós, como estudantes de ocultismo, realmente temos uma grande gratidão. E a gratidão é um dos sentimentos mais elevados que um ser humano possa ter. Numa sociedade contemporânea capitalista, na qual as pessoas esperam apenas receber, dificilmente as pessoas manifestam gratidão. E o que nós percebemos que na sociedade teosófica, ou os grandes ocultistas, as grandes almas têm esse sentimento de gratidão. Porque nós que temos gratidão, temos o reconhecimento que a evolução, o desenvolvimento humano depende de alguém, depende de um ser. Nós estamos procurando conhecer um pouco mais sobre a senda da sabedoria oculta, percebemos que é necessário que haja um ser que tenha um pouco mais de evolução, elevação espiritual, que possa nos inspirar. Assim como nós encontramos nos grandes mestres de sabedoria inspiração para continuarmos os nossos trabalhos espirituais. Ou seja, quando nós estamos questionando com o nosso mental concreto, quando nós estamos indagando com a nossa mente sobre o que é a vida, o que é a evolução, e pegamos um livro de HPB como A Voz do Silêncio, foi um dos seus últimos escritos, nós sentimos que ali encontramos uma mestre de sabedoria, porque vai falar com a nossa essência divina. Então, com certeza, nós temos inspiração para continuarmos o nosso trabalho de busca espiritual. Quando deparamos com um livro, A Chave da Teosofia, e temos várias perguntas sobre a nossa evolução, sobre o ser humano, sobre a mente, ali nós encontramos e realmente matamos a nossa sede espiritual. Então, são esses seres que inspiram a nossa evolução espiritual. E HPB, realmente, sem dúvida nenhuma, é uma mulher que nos deixou muita inspiração. Então, realmente, nós somos gratos de coração. E quando pensamos em seres como HPB, realmente o nosso coração fica feliz. Porque se tivéssemos mais exemplos de seres como HPB e como os mestres de sabedoria, como os grandes trabalhadores de Ofenhodes da sociedade teosófica, com certeza a humanidade hoje seria outra. Ela não estaria espelhando apenas na aquisição. Ela não estaria apenas procurando a satisfazer as suas necessidades materiais, mas sim procurando também a desenvolver o seu lado espiritual, o seu lado eterno. Porque o que realmente vale a pena nessa vida, se a alma não é pequena, o que realmente vale a pena é trabalharmos com o objetivo de transformarmos, de encontrar o elo com o nosso ser interno. Se esse elo está perdido, estamos apenas fixados no mundo material, a nossa vida não tem muito significado, não tem muito sentido. O que é necessário realmente é nos conectarmos com a nossa essência divina. Nós estamos no plano físico, com o objetivo de voltarmos à casa do Pai. E para que isto ocorra, é necessário nos conectarmos com a nossa essência divina. E que para isso aconteça, o que nós precisamos? Precisamos de seres que nos inspirem, seres que realmente possam elevar o nosso padrão vibratório, seres que possam dar um outro significado à vida. Então é por isso que todos os grandes ocultistas realmente reconhecem em HPB esse lado espiritual que inspira, que eleva, que questiona e faz a pessoa sair do seu mundo apenas físico, com as suas necessidades físicas, com as suas necessidades emocionais, com as suas necessidades mentais. E faz com que a pessoa procure satisfazer, entender, conhecer as suas necessidades espirituais. Porque nós temos também necessidades espirituais. E só conhece as necessidades espirituais aqueles que já, de uma certa forma, despertaram a sua essência divina. Vamos continuar o texto. Não aumentaria muito o vosso conhecimento mencionar muitos nomes de trabalhadores indianos. Eles não teriam significação para a vossa mente, embora o nome Tucaram Tátia vos possais provavelmente recordar, por haver lido o seu nome como editor de livros na Índia. Não importa, porém, que os seus nomes não sejam conhecidos, desde que o seu... trabalho seja uma coisa vivida. E assim como se vê em uma construção a beleza da edificação em seu todo, para o qual cada tijolo colocado nas paredes traz sua contribuição de força e estabilidade, assim também temos no crescimento do grande movimento na Índia a lembrança daqueles que o contribuíram e estão construindo em nosso coração, até eles vai, buscando-os em outros mundos, e neste por amor ao trabalho que estão fazendo. É quase ocioso, entretanto, citar tantos nomes, pois é quase certo que esqueceremos os de muitos outros que mereciam ser lembrados. Assim, limitemo-nos a irradiar para toda parte desta nossa reunião aqueles que retiraram deste plano para o próximo uma mensagem de amor, a qual, sem prender a nome algum, abrirá caminho até eles, ou saudarás do outro lado, informando-os de que lhes evidenciamos o nosso amor e gratidão, principalmente pelo trabalho que executamos, ao qual eles dedicaram suas vidas, esperando utilizar por tal modo o poder que eles derramaram sobre nós, a fim de que o movimento possa ser ainda mais forte por eles terem partido do que quando eles estavam entre nós. E é esta lembrança de amor e gratidão, acrescentemos uma palavra de saudação para aqueles que estão de retorno ao nosso meio, procurando encontrar em novos corpos, no mundo físico, novas oportunidades de serviço, no trabalho a executar para a teosofia e para o mundo. Bem, aqui Annie Besant ressalta duas qualidades. Uma que nós falamos, que é a gratidão, que realmente é um sentimento extremamente nobre e elevado. E só aqueles que já têm uma certa evolução conseguem ter gratidão por aqueles que estão ao seu lado, que ajudam na sua evolução. E o amor? O amor é a base. O amor é a base. A Rosmar está passando, a senhora Nibesa. O amor é a base de tudo. Sem amor, aqueles que já leram o livro aos pés do mestre, que ele coloca, né, que várias características, várias qualidades são necessárias para aqueles que querem trilhar o caminho da senda. Porém, quando há amor, já realmente, já, digamos, são várias características. Nem sempre conseguimos manifestar todas, mas quando há o amor, já conseguimos dar o primeiro passo. E com certeza, todo trabalho espiritual, sincero e verdadeiro, tem amor. Todo trabalho que é realmente espiritual manifesta o amor, porque há dedicação, há verdades, há sinceridade, há atenção em fazer, em realizar. Agora, vamos pensar no trabalho que deu a doutrina secreta, que foi escrita em 1888. Até estava falando com Osmar. Tinha 1,5 metros de folhas de papel ao máximo. Dá para a gente pensar 1,5 metros. O que nós encontramos, fora essa sabedoria divina que está nestes livros, nós encontramos a dedicação. Nós encontramos a dedicação e o amor, porque são muitas páginas de dedicação, de atenção, de amor. Amor a quem? Amor à humanidade, em deixar algo que possa auxiliar nesse processo de crescimento espiritual. Amor aos entes queridos, amor à causa teosófica. Sabedoria divina, eu acho que essa semana eu li uma frase que realmente me tocou. Que não há casamento mais profundo e mais perfeito que aquele do ser que busca a espiritualidade encontrar a sabedoria divina, se casar com a sabedoria divina e manifestar a sabedoria. Na realidade, é o peregrino que consegue manifestar a sabedoria divina. Esse casamento realmente é o casamento completo, o casamento ideal. Então, neste trabalho da doutrina secreta, com certeza ela deixou o seu amor, a sua dedicação, a sua vontade de contribuir para a evolução da humanidade. E não é algo simples nem pequeno, porque nós percebemos o quanto as pessoas são limitadas procurando apenas satisfazer as suas necessidades próprias. Agora, uma pessoa deixa a sua vida própria com um único objetivo: trazer à humanidade os conhecimentos ocultos, tirar um pouco dos véus que, de uma certa forma, esconde esta sabedoria. Deixar um pouco mais a humanidade sábia. E o mais profundo de tudo, contribuir de forma realmente significativa para que o ser humano encontre a sua essência divina. Não existe trabalho mais gratificante, mais profundo e altruísta do que colaborar com a evolução real do ser humano. Porque muitos matam a fome física, muitos satisfazem as necessidades emocionais, muitos intelectuais dão alimentos para as mentes famintas, mas muitos poucos sábios conseguem trazer o alimento espiritual, fazer com que o peregrino encontre a sua alma. A HPB, ela trabalhou para que todos aqueles que buscam com o coração possam encontrar a sua essência divina, casar com o seu corpo búdico, intuicional, casar com a sua alma, entrar em contato com o seu espírito. Então, realmente, nós deixamos aqui a nossa gratidão de forma extremamente profunda a esta grande iniciada nos mistérios ocultos. E todos os grandes seres, mestres de sabedoria, com certeza, comemoram também a evolução e a passagem desta alma no planeta, porque ela colaborou de fato com a nossa evolução. Obrigada, HPB, aonde estiver. Agradecemos a nossa querida irmã Luciana, que foi presidenta da Loja Teosófica São Paulo, por essas palavras que realmente nos elevaram e trouxeram o primeiro nível aqui dos nossos comentários neste realmente memorável dia do Lótus Branco, onde nós relembramos o desaparecimento de Helena Blavatsky há 121 anos atrás, no ano de 1891. Mas no segundo bloco do nosso programa nós vamos continuar falando de Helena Blavatsky, mas focalizando mais a sua obra, a sua literatura, esse grande legado que Helena Blavatsky deixou para nós. E antes de entrar no segundo bloco, vamos fazer aquele nosso tradicional intervalo, convidando a todos vocês, ouvintes, que estão nos acompanhando ao vivo pela Rádio Esotérica FM, ou então em vídeo pelo nosso canal da Ustream, ou então através das gravações presentes no site da Loja Esotérica Virtual, a Levir. Agradecemos muitíssimo aí a oportunidade de estar a serviço da espiritualidade. E aqueles que quiserem nos apoiar, venham se associar, venham se integrar no nosso trabalho da Loja Esotérica Virtual. Vamos ao nosso intervalo, ouvintes, e voltaremos já já com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Estamos ao vivo aqui do nosso estúdio da Esotérica FM, acompanhado hoje, no dia de hoje, da teósofa Luciana Cristina Carvalho, que além de ser a minha irmã teosofista, também é minha esposa. Então, estamos aqui em casa, mas a serviço da espiritualidade, transmitindo esse programa para vocês que estão acompanhando aí os nossos estudos no dia de hoje. Estamos falando sobre Helena Blavatsky, a grande fundadora do movimento teosófico, e este dia 8 de maio ficou convencionado como o dia do Lótus Branco, que é a flor que por toda a Ásia, e aqui no Brasil nós temos alguns tipos também de flores assim, cuja raiz se embrenha no lodo de um lago ou de algum local onde haja a água, e o seu caule se desenvolve pela água e a flor sempre maravilhosa desabrocha no ar, recebendo o sol, recebendo a energia divina. E realmente Blavatsky demonstrou isso. No mundo em que ela nasceu, no final do século XIX, extremamente conturbado, um mundo que praticamente saía do jugo absoluto do pensamento religioso cristão e caía firmemente num materialismo científico que estava se formando, Helena Blavatsky realmente despontou com muitos outros pensadores, pois com certeza Blavatsky não foi o único grande ser que estava presente ali por volta dos anos de 1860, 1870, até o final do século 19, mais uma grande efusão de energias espirituais. Um grande esforço que os mestres de sabedoria fazem a cada final de cada último quarto de final de século. Eles fazem um esforço muito grande para trazer a espiritualidade. E a irmã Luciana parece que selecionou uma frase para a nossa reflexão. Gostaria que ela lesse uma frase de Helena Blavatsky. Nós vamos nos inspirar no livro A Voz do Silêncio. Renuncia à tua vida se queres viver. Olha a profundidade. Três salas, ó cansado peregrino, conduzem ao fim dos trabalhos. Três salas, ó conquistador de Mara, te trarão através de três estados, até que o quarto e daí até o sete. Mundos, os mundos de descanso eterno. Se queres saber os seus nomes, escuta-os e recorda-te. O nome da primeira sala da ignorância é a Avidya. É a sala em que viste a luz, em que vives e há de morrer. O nome da segunda é a sala da instrução. Nela a tua alma encontrará as flores da vida, mas debaixo de cada flor uma serpente enrolada. O nome da terceira sala é sabedoria, para além da qual se estende o mar sem praias, de Akshahara, a fonte indestrutível da onisciência. Gostaria que você comentasse sobre as salas, Osmar. Obrigado, Luciana. Realmente, o que Blavatsky trouxe nesta obra, que é praticamente um clássico do pensamento religioso budista, que é A Voz do Silêncio, que, segundo ela transcreveu de cor do seu aprendizado que ela teve no Oriente com os seus instrutores, que mantém o budismo no seu formato esotérico como a grande via desta linhagem. E Blavatsky, além de tudo isso que ela fez, desta grande dedicação que a Luciana já falou com bastante emoção, ela foi uma grande amanuense dos mestres da sabedoria, principalmente os dois grandes adeptos que são os verdadeiros fundadores do movimento teosófico, que foram o mestre Kutumi, que nós estamos aí apresentando para aqueles que estão nos vendo nesse momento, à esquerda o mestre Kutumi e à direita o mestre Moria. Esses dois adeptos da grande fraternidade branca, no seu braço transhimalaico, pois a fraternidade branca tem vários segmentos no planeta, tem esse braço transhimalaico, tem a seção egípcia, que Blavatsky também teve um longo contato com ela, pois ela residiu durante 10 anos na cidade do Cairo e percorreu todas as veredas esotéricas da fraternidade branca no Egito. Na Grécia também temos uma seção da fraternidade branca. Na Terra Santa de Jerusalém e nas suas adjacências também há outro segmento. Na Europa também uma grande escola da fraternidade. E nas Américas nós também contamos com a presença de grandes seres como o grande Mestre Moria e o grande Mestre Kutumi, que decidiram fazer uma movimentação no Ocidente, trazendo uma vez mais a sabedoria divina, trazendo e cumprindo o mandamento que existe internamente no budismo, que a cada final de século os Mahatmas do Oriente deveriam fazer um esforço para trazer as verdades perenes para o Ocidente. E quem eles escolheram para isso foi exatamente Madame Helena Blavatsky. E as salas que a Luciana comentou nesta passagem do livro A Voz do Silêncio são exatamente as veredas que Blavatsky percorreu durante a sua vida. É o caminho que vai desde a vida de um aspirante espiritual que está ainda como um profano fora do tempo e que vai entrando paulatinamente nos mistérios, atraindo o contato com os discípulos, entrando para a tradição que se perde na aurora dos tempos, a tradição dos mistérios, e que vai finalmente encontrar o seu mestre. Então, da câmara da ignorância até a câmara da sabedoria, Blavatsky foi um exemplo vivo dessa peregrinação. E com ela aglutinou uma série de grandes almas também, porque uma andorinha sozinha não faz verão. Nós estamos aí exibindo justamente uma foto de Helena Blavatsky com a sua irmã e o grande Coronel Olcott, que foi junto com ela fundador da Sociedade Teosófica, que foi fundada em 1875 na cidade de Nova York, fruto do esforço realmente hercúleo de Blavatsky, que foi a primeira pessoa no mundo a ter visitado todos os centros da fraternidade branca nesse planeta numa única encarnação. Isso realmente foi um fato favorecido, né? Um pouco pela tecnologia, mas nós temos que lembrar que na época de Blavatsky a tecnologia de transporte que existia era o barco a vapor, eram as ferrovias e ainda as carruagens, né? Então Blavatsky nascer na Rússia e depois se deslocar para a Europa, aonde ela teve a oportunidade de sobreviver praticando os seus dotes artísticos de grande pianista, pois ela lecionava piano na Europa, em Londres. E foi justamente em Londres que ela encontra aquele mestre que ela tinha visões com ele durante toda a sua infância e a sua adolescência. E com outros adeptos que ela conheceu no Egito, ela recebeu esta tarefa realmente ingrata, nós podemos assim dizer. Tentar trazer para o mundo materialista, o mundo infelizmente ainda obliterado na sua visão pelo dogmatismo religioso, por um lado, e infelizmente com a cabeça enfiada na terra quando o assunto vai para o lado científico, pois a ciência, de certa forma, também não responde às indagações do ser humano, que quer saber o porquê das coisas. Daí que os mestres encomendaram a Blavatsky que fizesse esse sacrifício, o sacrifício de trazer ao mundo aquilo, esta doutrina, esse conhecimento realmente transcendental que é a teosofia. Essa é, na verdade, a grande e maravilhosa contribuição de Helena Blavatsky para o mundo. A partir da sua magnífica obra Isis Sem Véu, ela foi progredindo nos seus escritos e, para nossa felicidade, já está publicado em português a Isis Sem Véu, no original em 2 volumes e em inglês, e em português são 4 volumes. Nesta obra, Blavatsky começou a revelar ao mundo o porquê dessa peregrinação. Ela que praticamente circulou o mundo por 3 vezes para entrar em contato com cerca de 30 grandes mestres e instrutores espirituais, muitos dos quais nós sequer conhecemos, pois ela praticamente divulgou mais a respeito do seu próprio mestre, seu próprio guru, que foi por ela popularizado no mundo, o mestre Moria, e o irmão de Moria, o mestre Kutumi Lalsing. E mesmo tendo falado mais desses 2 mestres e tendo praticamente dado ao mundo o conhecimento da existência de adeptos, de homens aperfeiçoados, ela realmente, no final da sua vida, de certa forma, se arrependeu de ter falado tanto nesses homens sagrados, pois muitas vezes nós falamos esses nomes sem a devida reverência. Aqui hoje nós mencionamos os nomes dos mestres porque é um dia em que se faz necessário mencioná-los, mas uma das regras imutáveis do ocultismo é sempre a discrição, principalmente o silêncio. Então nós não devemos usar o nome dos mestres em vão, e a sociedade que Helena Blavatsky fundou, não só a sociedade teosófica, mas praticamente o movimento teosófico, porque hoje no mundo existem várias organizações ou que se chamam de teosóficas ou que são totalmente inspiradas no trabalho de Helena Petrovna Blavatsky, que é, por assim dizer, a mãe da nova era e é realmente a raiz da árvore genealógica de mais de 200 organizações que existem no mundo. E a grande fonte de inspiração de toda essa movimentação são os escritos realmente gigantescos. Como a doutrina secreta, o verdadeiro Everest do esoterismo. Uma obra no original em inglês em 2 volumes, mas que a nossa edição em português, né, editada no Brasil pela editora Pensamento, editada e reeditada, pois a doutrina secreta é um grande best-seller. Jamais deixou de ser vendido desde o dia em que ele apareceu nas livrarias, pois é um livro realmente portentoso. Só o subtítulo, a síntese da ciência, da religião e da filosofia, que é o subtítulo de A Doutrina Secreta, realmente dá a proporção do que Blavatsky queria transmitir. E este livro, caros ouvintes, é realmente fora de série, pois nós podemos dizer que não é o fruto apenas de uma mente que pesquisou ou que coletou através das suas viagens, dos seus estudos, um fabuloso conhecimento. A doutrina secreta se trata, na verdade, de um livro de revelação, pois a própria Madame Blavatsky e o Coronel Olcott reconheceram tacitamente que muitas vezes Blavatsky escreveu nesse livro assuntos que ela não tinha conhecimento direto. E foi por isso que ela foi convidada pelos mestres a ir para o Oriente, para o Tibete, o Nepal, e ela tentou algumas vezes sem sucesso, pois aquelas paragens do nosso planeta eram totalmente fechadas, e na ocasião em que Blavatsky conseguiu adentrar a verdadeira fortaleza que é o Nepal, não só por ele ser cercado de montanhas que tornam o terreno inacessível, mas porque a cultura daquele povo é avessa a qualquer tipo de turismo de pessoas que vinham do Ocidente. Inclusive, em um dos seus livros mais raros, um texto realmente raríssimo de Blavatsky, chamado O Durbar em Lahore, ela conta uma visita que ela fez aos grandes marajás da cidade de Amritsar, a terra dos Sikhs, no norte da Índia, e quando ela pediu uma audiência para um dos grandes instrutores espirituais daquele templo dourado da cidade de Amritsar, Blavatsky escreve que ela e o coronel Olcott foram anunciados como residentes do inferno, porque a Luciana está rindo aqui, porque para eles quem vinha do Ocidente, da Europa, das Américas, morava do outro lado do mundo, quer dizer que eles estavam lá embaixo do planeta. Então Blavatsky e Olcott eram tidos como moradores do inferno, que estavam à procura talvez de iluminação ali no Oriente. Então eles realmente estavam fazendo uma coisa ímpar, sui generis, totalmente diferente do que qualquer outra pessoa jamais fez, que era fundir, trazer a luz para o Ocidente, o conhecimento oriental. Então a Doutrina Secreta, amigos, realmente é um livro fora de série. Nesse livro estão cerca de 1.100 citações literárias, o que transforma a Doutrina Secreta numa tese praticamente de doutorado de Blavatsky, apesar dela nunca ter cursado as salas de estudo das universidades da sua época. A Doutrina Secreta, que como a Luciana colocou, era 1,5 metro de papel ao maço, escrito à mão, e dessas 1.100 citações, a maior parte delas eram de livros que Blavatsky jamais teve nas suas mãos. Blavatsky usava apenas 30 livros que sempre os acompanhavam, e principalmente dicionários, porque Blavatsky, nós temos que relembrar, era russa e provavelmente pensava em russo, mas escreveu a Doutrina Secreta em inglês. E ela foi treinada nos ashrams, nos grandes templos do budismo profundo do Nepal e do Tibete, onde ela encontrou fisicamente o seu mestre e outros mestres, para que a sua mente, a sua clarividência fosse totalmente aberta. E quando ela tinha que escrever sobre um assunto que ela não conhecia, os mestres transmitiam imagens à sua mente, de forma que ela pudesse ver o que aconteceu na história e pudesse ter acesso a textos de livros que muitas vezes estavam presos em bibliotecas secretas, como o livro de Dizian, o livro de Qiute, que está nas bibliotecas ocultas do Tibete, ou livros que estavam, cujas únicas cópias estavam no museu do Vaticano. Então, o primeiro desses livros da doutrina secreta, o primeiro volume, é a Cosmogênese. Depois vem o segundo volume da doutrina secreta, o Simbolismo Arcaico Universal. E o terceiro volume, a Antropogênese. O quarto volume, o Simbolismo Arcaico das Religiões do Mundo e da Ciência. E o quinto volume da nossa edição em português, Ciência, Religião e Filosofia. E nós brasileiros, que temos o nosso vernáculo em português, temos a sorte de ter o sexto volume da Doutrina Secreta, chamado Objeto dos Mistérios e Prática da Filosofia Oculta. Inclusive, eu sempre recomendo, quem quiser ler a Doutrina Secreta, comecem de trás para frente. Leiam primeiro o primeiro volume da Doutrina Secreta até o final do proêmio e depois vão logo para o sexto volume da Doutrina Secreta, que são instruções ocultas que Blavatsky recebeu. E essa nossa edição aqui em português é chamada a edição de Annie Besant, que tem realmente informações muito profundas. E o proêmio da Doutrina Secreta é obrigatório, pois ali estão as proposições fundamentais do ocultismo. E há outros livros de Blavatsky aqui no nosso mercado editorial, como O Ocultismo Prático e as Origens do Ritual na Igreja e na Maçonaria. A editora Pensamento juntou esses dois textos num único livro. Temos a Síntese da Doutrina Secreta. Quem não quiser atacar os seis volumes da Doutrina Secreta, podem ler a Síntese da Doutrina. E temos o maravilhoso A Voz do Silêncio e também o Livro Perdido de Dizian, uma coletânea de livros, de textos de Blavatsky, também da editora Pensamento. Mas para finalizar esta homenagem, ouvintes, que nós prestamos no dia de hoje a Helena Blavatsky e a sua obra no mundo, que é a Teosofia, nós relembramos uma vez mais os mestres que a inspiraram, porque o que os mestres desejam acima de tudo é que os homens se reconheçam numa só fraternidade, e que a nossa humanidade é um único gênero. Não existem duas humanidades diferentes. As diferenças que existem entre as pessoas são apenas externas, de cor da pele, de formato do crânio ou do tipo do cabelo, que são adaptações exteriores ao meio ambiente. Os mestres percebem como uma realidade a unidade fundamental da vida, e eles desejam que a humanidade pratique esta fraternidade, que paulatinamente vai realmente acontecendo no mundo. E Blavatsky sofreu demasiado para incutir estas verdades no mundo, e o movimento que ela criou, que é simbolizado por esse símbolo maravilhoso, há vários emblemas que a sociedade teosófica utilizou, mas que representa o espírito e a matéria humana se fundindo no selo de Salomão, envolvidos pela serpente do tempo infinito que acontece na evolução. E o universo e o logo solar a coroando. O sol simbolizado pela suástica e o Om acima de tudo representando o universo. Mas o mais importante de tudo é relembrarmos realmente a fraternidade. Então, ouvintes, fica aqui prestada a nossa humilde homenagem, porque há aqueles que duvidam de que nós apreciamos o trabalho de Blavatsky. Porque Blavatsky foi a primeira, mas depois dela vieram muitos teósofos, mas ela jamais será esquecida, assim como não serão esquecidos Amônio Sacas, o primeiro dos neoplatônicos. Não serão olvidados muitos e muitos ocultistas que vieram depois na Idade Média e até chegarmos a Blavatsky e a fundação do moderno movimento teosófico. Eu vou abrir aqui o microfone para que a Luciana dê a sua última mensagem e nós vamos encerrar, ouvintes, agradecendo muito a audiência de todos vocês, mais esse programa Lux Esotérico. Ainda no livro A Voz do Silêncio, eu encontrei uma passagem que eu acredito que é muito significativa. Que é muito significativa para o nosso momento da procura. Procura sendas, mas ola-no. Sê puro de coração antes que comeces a tua jornada. Antes de dar o primeiro passo, aprende a separar o real do falso, o fugaz do permanente. Aprende, sobretudo, a separar a erudição da cabeça da sabedoria da alma, a doutrina do olho da doutrina do coração. E a doutrina do coração que realmente guia os sábios. Helena Petrovna Blavatsky, ela manifestou a sabedoria divina através do sagrado. Nós falamos sobre a gratidão, sobre o amor, mas não devemos esquecer que todo grande iniciado, ele manifesta o sacrifício, o sacro ofício. E Helena Petrovna Blavatsky, com certeza, realizou o sagrado através do seu trabalho literário, através de várias e várias literaturas que elevam o padrão vibratório da humanidade, deixando ela consciente, pelo menos em conhecimento, que existe um caminho no qual não é apenas matéria, mas o caminho espiritual. Então, só devemos agradecer realmente de coração a tudo que ela nos fez, a toda a sabedoria que ela nos deixou, a todo esse conhecimento. E que só um dia possamos realmente manifestar, talvez não nessa vida, mas em uma de nossas vidas, de nossa jornada, a manifestar o sacro ofício, assim como Helena Blavatsky o fez. Obrigada. Agradecemos a nossa querida irmã Luciana pelas suas palavras e a audiência de todos. Convido a todos os ouvintes para encerrarmos esse programa Lux Esotérica com uma última vibração. Vamos fechar os nossos olhos, sentindo uma vez mais o nosso ser interno e muito grato a todo o universo pela oportunidade de estarmos juntos em vibração, reconhecendo a espiritualidade do mundo. Façamos brilhar a nossa luz interna, a chispa divina que habita o nosso coração, que a joia que repousa no lótus o lótus dos nossos corações, o lótus branco que representa Helena Petrovna Blavatsky, o nosso coração, que ele receba a luz divina, a sabedoria divina se faça presente. Vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido destas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que vive em nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja, que esta chispa divina que nós invocamos possa arder cada vez mais nos nossos corações e iluminar as nossas vidas. Muito obrigado pela audiência de todos vocês no nosso programa de hoje. Vocês estão todos convidados para as nossas próximas edições. Fiquem com Deus e desejamos a todos um ótimo fim de noite, um bom descanso. E agora prosseguirá aqui na Rádio Esotérica FM a nossa programação musical, tocando muita música harmoniosa e com interatividade total com vocês, ouvintes. Recebam aqui finalmente um forte, um fraternal e, mesmo que seja virtual, é realmente um caloroso abraço para todos vocês, ouvintes, aqui que acompanham o programa Lux Esotérica. Até a nossa próxima edição. Uma boa noite a todos.